Pues las crías son invasivas, ¿eh? Ahora se las comen las no. Zero, nove, dois, no solo, as quatro meias, direita, 1, 2, 1, décima 1, no solo. 2, 1, 1, direita. Será que acabou? 1, 0, 1, 4. Confirma a pessoa da bomba? Solo Salvador, do Alfa Tui Alfa, pronto para ingresso participar. Alfa Tui Alfa, autorizado até a posição 02 do batimento. Afirmativo, autorizado até o gate 2, chamará ao término Alfa Tui Alfa. Salo Salvador, bom dia, Gono 092. Bom dia, Gono 092, Taxi Tui Alfa, ponto antes da Juliette. E a Alfa, antes da Juliette, tá? Patatão, Lima Quilo Bravo, próxima conta. Lima Quilo Bravo, autorizado, vitória da conquista, uma centena, decolagem da 17, curva direita, saída arbórea, alerta. Controle no 208-5403, transponder. 170 Gross, no 39, após a decolagem, mantém a proa até 4000, no 649. E vai ser, então vai, se a decolagem é no zero, manter a proa de decolagem até 4000, no 649. 120, décima 8, Lima Quilo Bravo, confirma a parte, pessoas da boa. Confirma a parte, vai confirmar o resultado, e falta colocar da Baeté. A Baeté, sim, para o acionamento, faz decolagem, 3.914, ajuste. 7250, inicialmente tudo bom, 50, correção 190, e aguarde confirmação. 190, aguardando confirmação, 4234. Confere 2303 para Recife. Baixo 203, formação em curso Índia, autorizado Recife. Nível 110, via Golf 677. Decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Conde. 120, decimal 8, controle. Aciona no transponder 0271, pastor 03. Patrão de Salvador, Golo 649, bom dia. Diego 1649, contato radar. Após 2000, está ali da direita, direto posição Leda. Está mantém a próxima 2000, após 2000, está a autoridade Leda, Golo 649. Livre chama táxi, pastor 03. Graças a Juliette, portão 5, gol no 092. Olimpo 07, na hotel agora, chama a torre 1895. Espero que tudo bem mantenha. 350, autorizado, 04234. Como falou, 12, Alfa e Alfa, trazendo o rebote para o Geek 2. Muito obrigado, bom. Gente, bom dia. Passarei do 2223, chama agora o centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 288353, bora. Capitão Mike Bravo Yankee, bom dia, informação em curso Índia, para Porto Seguro, confirma a parte que se encontra, é pista que igual. Mike Bravo Yankee, paciente autorizado por seguro, nível 200, decolagem da pista 10, 17, correção curva direita, saída da EL, transição coral. O transponder 5176, controle no 20.8. Correto, Mike Bravian, confirma a Sousa Bond. Sousa Bond, frente, para o acionamento, chama a torre 1895, ajuste 10.14. Sou 4234, controle. À esquerda, prossiga. Temos agora Recife em 2685, alterna 2545. 2685, 07, de condições de alinhar via pista? Venha via pista, reposte alinhado pronto para decolagem, 07. Gol 2199, prossiga. Gol 2199 da Gol. Chegada a Mari, desce para o 050. Aguarde, mantenha a chegada. Gente, pastor 03, táxi autorizado, reporta na táxi e hotel, ajuste no 014. 95. 133, decimal 25, altera 3395, agora 649, até o regresso. Nova Palima, Lima Fox, informação em curso Índia, aguenta distante para cota, confirma a parte que se encontra na pista que decola. Gente, aguenta distante para cota. China, I'm on arrival down to 6000 feet, and H1014. Track ILS X-ray runway 10. Okay, yeah, 6000 feet now, 1014, for Parte 203, prossiga Delta, Alfa, Juliette, Pátio Uni, Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 1895, ajuste no 0114. Juliette, Pátio Uni, Índia, 1895, Pátio Uni, 0115. Lima, Lima Fox, pronto, 4. Tá, Lima, Lima Fox, pronto pra cota. 5, alterna 13395. 3325, quadro 1. 3395. 3395, quadro 4. 04, transponder. Lima Fox, saída Momo, Cogbo, após DCT. 9, direto ITAP, está presente. Direto ITAP, 2. Já no decolagem, pistão no 0, vento 160 graus, 139. Gente, confirma para B14, 1895.000 e 14, ajuste. Zero meia, gente. Para acionamento, táxi, decolagem, 1895, Lima, Lima Fox, 1014. Papapá, Charlie, Serra Tango, formação em curso Índia. Próxima cota. Papa, papa, Thiago Serra Tango, autorizado, Serra November. Bravo, Romeu Barreiras, nível 360. Pia, rota do plano. Decolagem da pista 17, curva direita, saída arbó, após direto. 1208, controle, 5410, transponder. Parker 69, reduce speed to 2300 knots. Alright, slow to 2300 knots, American 69. Storage 208, grato. Escuta aguardando então, Charlie Serra Tango. Confirma o parte que se encontra. Gente, mantém a escuta aguardando a autorização para decolagem da 3. Na Fox, prossiga. Fé, 2014, reporte no setor da Pintuba, o Mike Gillette Romeu. Escutar, Lima Lima Fox. Salvador, 07, contato no radar. Sai da MOMA até a posição MOMA, voz em rota, subou 260. Em ação para 260 na MOMA, após direto, Golimpo 07. Charlie Serra Tango, solo voltando. Charlie Serra Tango, confirmando decola da pista 1 no 7, ok? 1 no 7, curva direita, sai da Arbora, pode direto. Confirma a pessoa da boa, Charlie Serra Tango. 05, Charlie Serra Tango, para acionamento táxi, decolagem, torre 1895, 1014, ajuste. Voo 2199, devido à restrição em TAP, altitude, desce agora para 2000 pés, ajuste 1014, suporte no localizador pista 10. Gerada a restrição em TAP, desce a 2014, reporte no localizador 219. Delta 3304, chegada a bom, e desce para 4000 pés, ajuste 014. A 4000 pés, chegada a bom, 04. 08505, autorizado Porto Seguro, 060, colagem da pista 1 no 0, curva direita, saída Coral, pós segue via Golf 677, Raíra, após DCT. 1208 controle, 0275 transponder. 3000 feet, 281014. They clear down to 3000 feet. Correto, Força Aérea 8505. A parte militar confirma uma pessoa a bordo. 03, decolado ao 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, grato, pastor 03. Obrigado. Obrigado, chama para o táxi. Hotel de Salvador, pastor 03, saída Conde. Pastor 03, contato do radar, saída Conde, subo nível 1110. Saída Conde para o 1-0-0, pastor 03. RK 59, reduce speed to 2009. Sorry, speed to 2009, American 59. Rodamos 7, curva direita. Livre acionamento, chama para o táxi. Entre reporte, livrando o setor de da Pituba, Mike Juliette Romeu. Reportará livrando, mas você pegou na Pituba, direção. Liga. Pode chamar o táxi. autorizado, chama para o táxi. Sou 21999, Live MS, reporte no localizador. Cortar a do lote 2199. Marker 229, down to 2000 feet, Greenwich 1014, clear for the last 1810, report on localizer. Okay, clear down to 2000, clear for the ILS X-ray 10 approach, and we'll report established on the localizer, American 229. Essa parte não é de conta. Altímetro no 0 no 4, livre taxi, chama para ingresso. Estabilizou ILS, estabilizou 2199. Sou 2199, chame torre 118, decimal 95. 895. Zero no 4, Divitac, chama para ingresso. Para passar decolagem 08. Padrão 08, Divi decolagem da 17, ventando 60 graus com 1 no nosso. Decolagem 17, Guardião 08. Mantenha o ponto de espera. Gente, altímetro no 0 no 4, Divitac, chama para ingresso, Mike Bravo Yankee. Prossiga Mike Juliette Romeu. Abandonou o sobrevoo na Pituba, tá no Costa Azul, se autorizado vai para o CGL, Terra Suíça, Terra Suíça e Delta Lima. Repartinado e pronto. Suíça e Delta Lima, rebote na final, Mike Juliette Romeu. Já avisou com ponto, vai ingressar na final, Mike Juliette Romeu. Pode ser a foto arremetida. Adolzo no 1, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, guardião 08, graça. Torre, bom dia, Gol 2199, sinal abaixado também. Bom dia, Gol 2199, livre pouso no 10, vento no 60 graus, cono 3, nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso 2199. Trans 3304, via Bonfi, desça para 2000 pés, ajuste do time, estão 0 no 4, reporte localizador, pista no 0. Ativo 2000 pés, via Bonfi, reposta estabilizada 3304. Poderia dar presente com a... Luna, senhor? Ele mantém a chegada, traz, pegou saída pelo setor. Positivo, mantém a chegada 3304. Salvador approach, American 229 is on the localizer. Okay, 229, go tower, frequency 11895. 11895, American 229, good day, sir. Controle, Pastor 03. Prossiga, Pastor 03. Você vai fazer a tropa de final 090? 090, ciente, suba e mantenha o Pastor 03. American 29er, continue your approach, stand by for clearance to land. Okay, we'll stand by for clearance to land, American 29er. César Borda, Tato 5. Aeroçada, aguarde 108, corredor Axé. Corredor 108, corredor Axé, no meu pé, seu poste no farol da Barra. Passa na farol da Barra, 08. Décima 1. Salvador, muito bom dia, Gol 2199 de Bro. Gol 2199, Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, 62, 2199. American 229, clear to land runway 10, wind 160 degrees with 13 knots, QNH 1014. Okay, clear to land 10, American 229. Lima Alfa para acionamento. Recente livre acionamento, chama para o táxi. Salvador, bom dia, 09. Informação pública, autorização. Quando 095, informação Índia, confere, autorizado. Confins, via Pesulu 21. Nível 360, decola da pista no zero, curva direita, saída arbor, LF. 120, decimal 8, controle. E o transponder 5417. Gente, autorizado 360, pelo 21, decola da 10, curva direita, na arbor, LF. 208, controle, 5417, transponder para o 10. Protegimento correto para o 1095, chama e pronto no portão 5. Muito bom dia, é o 0 no 4, livre táxi, chama para o cruzamento, 5-0-5. 1-7-0, via Golf 677 até Recife, após direto. Decola da pista no 0, curva esquerda, saída Conde. 1-2-0, decimal 8, controle, aciona 5-4-0-7. Protegimento correto, azul 1796, no pátio 3, champrão. Serra Tango, lhe decolar da 17, atento esteira de turbulência, vento 160 graus, cono 2, nossa. Para o táxi, Lima Lima Alfa. Altímetro no 0 no 4, livre táxi, chama para ingresso. 229er underground at 16, vacate to the right, call ground 121.1. Alright, vacate to the right, 121.1, Mark 229er. Ingresso para o Afirma, é parte alinhada e pronto. Mais Juliette Romeu, se está autorizado, vai cruzar pelo Iguatemi, interceptando a BR-324. Está livre, mais Juliette Romeu, 510, o ajuste 1-0 no 4. 0 no 4, 510, na escuta, constante o controle, mais Juliette Romeu. Controle 120, decimal 8, bom voo. 120, 8, Charles Serra Tango, obrigado. Siga. Opa, Charles Serra Tango, contato radar, sai da Arbor, subo 360. Tango 360. Bravo Yankee, livre decolar da 17, vento 160 graus, cono 2, Márcio. Gente, livre decolar da 17, Brasil. Thank you. 3304, VLS, Chimitorre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Esse que pode final para pouso, Max Seletivo número 1. Caminhante decolado, A1 no 8, controle 120, decimal 8, bom voo. Graças a Deus, Yankee. Controle Salvador, bom dia. O Mike Parabianchi da cola da 97. Perfil da EL, Coral. Mike Parabianchi, bom dia. Contato radar. Sai da EL, subou 200. Da EL subindo para 200, Mike Parabianchi. Lima, Papa Mike, prossiga. Gente, confirmei a sua altitude. Decolado, a região do Batimim, 510, para ser encantado. 510, amateur, gente. Reporte limite CTR de Salvador, gente. Mira, Delta Mike Eco, o Papa Alemã. Ok, reportará de Fernando Vigério, o Maldivão, o Papa Mike. Controle o Papa Charlie Serra Tango. Serra Tango, por siga. O Charlie Serra Tango solicita uma mudança de destino para a Fazenda Santa Maria. Ela fica no município de Barreiras, na radial 209 a 59 milhas de Barreiras. Radial 295 de Salvador. Gente, Fazenda Santa Maria. E o Matheus 360. Qual seria o ponto de modificação de regras? O ponto de modificação vai ser no Através de Lapa. Gente, Através de Lapa. O Tiago Serra Tango está presente em rota. O subindo para o 360. Tango em rota 360, será a radial 290. Alô, Salvador, está 3304, bom dia. Bom dia, 3304, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 07, tá 3304. Ingresso Lima Alfa, reparte alinhado e pronto. Romeu. Filete Romeu, 150 livre. E obrigado por toda a colaboração, Mike. Filete Romeu. Mantenha a posição alinhado. Lima Lima Fox, decolado aos 22, controle 120, decima 8, bom voo. 122, 120, decima 8, Lima Fox. Restrição de altitude em ISAP, ajuste do altímetro no 015, reporte localizador que está dentro. Para o 150, Brasil 9811, bom dia, chega da Mar, deixa para o 050. Controle da Rodô, bom dia, é o papapá, Lima, Lima Fox, cruzando agora 2.000 metros, cumprindo o perfil Momo. Lima Fox, contato do radar, subou 200, sai da Momo. 200, sai da Momo, Lima Fox. Lima, papo mais que quando pronto, você chama de pouso em Feira de Santana. Decola de imediato. Devo decolar dando 7, vento no 70 graus, fundo 2 nós. Salvador, voo 095, bom dia, Santana. Voo 095, após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, autorizado, pushback, shop taxi. É, autorizado, puxa, voo 095. 70 graus com o nono, né? Iniciando, posterior 805. Lima, Lima Alfa, decolado aos 24, controle 120, decimal 8, bom voo. Pronto, alfa. Salvador, Lima, Lima Alfa. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa. Bom dia, contato do radar, você da Coral, subiu ao nível 100. Bom dia, Coral 100, Lima Alfa. Lima, Lima Fox, papapá, Lima, Lima Fox, está presente em rota, já faz. 0.8, bom voo. 0.8, grato. Papapá, Lima, Lima Fox, está presente em rota, Lençóis. Troy Salvador, é o Força Aérea 8505. 08505, prossiga. 8505, decolado de Salvador, está presente, acionado 0275 para Porto Seguro pela Golf B77. Gente, chama para o táxi. Saída Coral. Pastor 03, 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chama Aracaju, frequência 1203. Serra Tchali Tango, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. 1288 e confirmando a secundária, senhor? 135.30. 135.30, obrigado. Lima Papa Mike, 18 milhas noroeste, Salvador. Frequência livre para coordenação. Mantenha a chegada Rio 9811, tráfego de saída pelo setor. Do dia, podemos manter a velocidade, a respeito? Redução de critérios, reporte no localizador, desça para 2 mil pés, ajustado 2015. É, Estrado Gente, vive direto na Sol e Lima Lima Fox. Lima Fox. Falando para Bushback, Canadá. Autorizado, chama para o táxi azul 2796. Chamará para o táxi 2796. Oi, Salvador, Chané 6312, sinal LS, baixou os alunos do Albon Dias. Bom dia, 6312, livre pouso na 1-0, ventando 60 graus, cono 2 nós, altímetro no 0, no 5. Livre pouso em 15. Está namorado ou não, está seco? Negativo, está seco. Livre pouso na 10, 0, 9, 5, ciente, mantém o ponto de espera. Entrou no 015, livre táxi, chama para ingresso. Zero 095, controle solicita após decolagem, manter pro até 4 mil pés. A decolagem mantém para até 4 mil, bom, 0. Liga o Mike para o Bianchi. A perda é direto para o seguro. Aguarde coordenação de 1%. Aguarde, previsto da El. Afirmo, previsto da El. O Bravo livre ingresso no 7, apartinado e pronto. 13325, altera 13395. Solicite direto ao centro para Porto Seguro. Bom voo. Obrigado, 13325, alternando 3395. Vai para a viagem. Papapá, Lima Lima Fox, chame centro Recife na frequência. 128, decimal 8, alterna 1353. Autonomia 0400, alternando Maceió. Livre táxi até o ponto de espera. E a parte 1 no Índia, quando lá a torre. 118, decimal 95, o ajuste 190, 5, bom voo. Bate, porta, espera, torre 1-1-2-9-5, azul 27. Valeu, valeu, obrigado, bom dia. Bom dia, azul 27, nós também dando a minha escuta. Afirma. Acione 0263 no transporte para João Pessoa. 0263. Bom voo, até regresso. Obrigado. Bom Salvador, Chané 63, 1-2, bom dia, Chané 63, 1-2, Alfa, será passagem ao TR da Azul após Juliette 03. Alfa, vai dar passagem ao... Atinge, mantenha 060. Gente, 505, mantenha 060, reporte coral nessa frequência, alterna ideal 201. Será coral nessa frequência, alterna ideal 1201. Vamos 095, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, com 1095. Direito no 1, cheque trem, livre pouso no 10, vento no 70 graus, com 29, altímetro no 0, no 5. Repete. Controle, bom dia, com 095. Passa 1400 para 4000, mantendo o próximo. Gente, gol 1095, após 3.000 pés, salido curva à direita, na saída Arbor, subo 360. Gente, subindo ao 360, após 3.000 pés, autorizado, curva à direita na Arbor, gol 1095. Ok. Mantenha a posição alinhada. Azul 4299, copia? Yeah. Autoridade Salvador, Viracopos, Campinas, 360. Decolado da pistola 0, curva à direita, acelerar o LED da Mótica, eu fiz um 0 por base, eu fiz um 6BHZ, CCT, X-Ray, Oscar Mike, Oscar Delta, conforme a rota do plano de voo. 5426 no transponder, controle 120, decimal 8. Azul 299, 5426 no transponder, na posição 02, chame pronto. Avião 8 no 1, solo aos 37, livre à direita, solo 121, decimal 1. 121. Salvador, bom dia, 98 no 0 da Ringbro. Tenho 98 no 1, muito bom dia, Alfa Kilo, parte 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, não tem seu sinalizador, 98 no 1. Bravo, decolado aos 37, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. 2796, livre decolar da 10, vento 170 graus, com 129. Livre decolagem do 2796. Kilo Bravo, contato radar, suba para o nível 100 da presente, sem restrições, mas é largo. Lança a antena na aba, Lima Kilo Bravo. Bom dia, tá 3179, agora de cópia. Aguarde, Maquia Arbor. Passou, ligou no 092? Prossiga. Com gentileza, após Argo, você poderia coordenar para onde? Utihip? Ou Rupso? Guarde, coordenação já por centro. Mais coisa. 2796, decolador 39, controle 120, decimal 8, com voo. 208, graças aos 2796. Controle Salvador, 2796, bom dia. 2796, bom dia, contato radar, suba ao nível 170, será Conde. 170, Conde, 2796. Delta 359, chegada bom, silêncio para 4.000 pés, ajuste 10015. Nós aguarde manter a chegada. 1095, mantendo ainda a saída, chama agora o centro de Recife, na frequência 1288, alterna 1353. 1288, alterna 1353, com o Senado. Senado 1530.